الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد vamos continuar com a nossa aula de Kitab al-Tawhid depois de pararmos um dia devido às festividades do Eid al-Adha e vamos reiniciar a nossa aula hoje dia noite de 14 de Dhul-Hijjah do ano 1444 e estamos no capítulo 62 do livro Kitab al-Tawhid, onde o Sheikh Rahimahullah disse Babu ma jaa fi dhimmati Allah wa dhimmati nabiyhi. Babu ma jaa fi dhimmati Allah wa dhimmati nabiyhi. Este capítulo, ele disse Rahimahullah, que é o capítulo sobre o que foi mencionado sobre a pessoa fazer acordos com, yani, mencionando o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, bem como fazendo acordos mencionando o nome de profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. O que o Sheikh rahimahullah pretende com este capítulo? Ele rahimahullah pretende com este capítulo chamar a atenção de que cumprir com promessas e votos, bem como acordos, faz parte de venerar Allah subhanahu wa ta'ala. Faz parte de venerar Allah subhanahu wa ta'ala. E aquele que não cumpre com os seus acordos e suas promessas e os seus votos, então ele não venera Allah subhanahu wa ta'ala como deve ser venerado. Portanto, este capítulo, o Sheikh Rahimahullah pretende com ele chamar a atenção de que a pessoa não é verdadeira, yani, monoteísta, até que ele cumpra com os acordos que ele faz, com as promessas que ele faz e assim por diante. Portanto, aquele que não cumpre com as promessas e os acordos, essa pessoa não completou o seu tawhid. Não completou o seu tawhid. Disse rahimahullah, wa qawli Allah ta'ala, mencionando as evidências sobre este capítulo, disse rahimahullah, e a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, wa awfu bi ahdi Allah idha ahadtum, wa la tanqudu al-aymana ba'da tawkidha al-aya. Disse rahimahullah, mencionando a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, wa awfu bi ahdi Allah, e cumpris com as promessas ou os acordos feitos em nome de Allah subhanahu wa ta'ala, wa la tanqudu al-aymana ba'da tawkidha, e Allah subhanahu wa ta'ala mais para frente proíbe a pessoa romper os pactos, os juramentos, depois de a pessoa ter certificado esses pactos, depois de ter garantido esses pactos ou acordos. Portanto, este versículo indica-nos de que não é um monoteísta, não é completo no seu monoteísmo até que ele cumpre, até ele cumprir com os seus acordos, aquilo que ele promete. E aquele que não faz isso, então não completou o seu monoteísmo. Não completou o seu monoteísmo. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena aqui a cumprirmos com os nossos pactos os nossos acordos, bem como a proteger isso. Bem como a proteger isso. Principalmente quando a pessoa menciona o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Principalmente quando a pessoa menciona o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que garante segurança a alguém em nome de Allah subhanahu wa ta'ala, então é obrigado de cumprir com esse pacto ou cumprir com essa promessa. Cumprir com essa promessa. Portanto, o Sheikh Rahimahullah que chama atenção para aquilo que é ta'zimullah azza wa jal, agradecer e venerar Allah subhanahu wa ta'ala por via de cumprir com as promessas e os pactos que a pessoa faz, e alerta Allah subhanahu wa ta'ala nesse versículo sobre a pessoa romper esses pactos ou acordos. E um exemplo é que a pessoa, por exemplo, toma visto de um país. Os lamas mencionaram de que o visto, isso que chama-se de visto nos dias de hoje, para a pessoa entrar num determinado país, existem aquilo que chamam de vistos. Os lamas mencionaram de que esse visto que a pessoa é dada, isso é um acordo que a pessoa tem com esse país, de que você é fulano, filho de fulano, vai entrar neste país, você está garantido a segurança e também você promete não cometer atos que são contrários àquilo que é a legislação desse país. E quando terminar o teu tempo estabelecido, yani, no seu visto, então você vai deixar o país. Tanto isso é um acordo. Daí que os ulamas mencionaram que aquele muçulmano que vai a um país com esse visto é obrigado de cumprir com as regras relacionadas a esse visto e não, de forma alguma, romper esse pacto que ele tem, que é por via desse visto. E o mesmo também se aplica para os não-muçulmanos que vão nos países muçulmanos com visto, quer dizer que foram garantidos a segurança, daí que não é permitido fazer mal algum a eles. Fazer mal algum a eles, pois o governante desse país, quando deu visto a esse não-muçulmano, garantiu a ele a segurança. Garantiu a ele a segurança. E esse versículo, portanto, mostra-nos de que é obrigatório ao monoteísta de cumprir com os seus acordos, com as suas promessas, com os seus juramentos e com os seus votos. E também o versículo ensina-nos de que al-wa'id, de que existe uma chamada de atenção, uma promessa de castigo àquele que não cumpre com os seus pactos ou acordos. Disse o Sheikh Rahimahullah, mais para frente, Abu Burayda, radiyallahu anhu, qala, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, idha amara amiran ala jayshin aw sariyatin, awsahu bitaqwallah. Em seguida ele, yani, Imam al-Mujaddid, rahimahullah, menciona um hadith bastante importante, rico em ensinamentos, onde menciona que Burayda, radiyallahu anhu, disse que o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, quando enviava exército ou expedições, awsahu bitaqwallah, idha amara amiran, quer dizer que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, sempre que enviasse um exército, colocava alguém como responsável desse exército. Ou quando enviava uma expedição, enviava alguém como responsável dessa expedição. E isso mostra a importância da liderança no Islam. Isso mostra a importância da existência de liderança no Islam. Os muçulmanos não podem viver de forma caótica sem um líder que representa eles, que resolve os assuntos deles. Daí que o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, até recomendou que na viagem, quando a pessoa viaja mais de duas pessoas, ou acima de uma pessoa, duas, três para cima, devem escolher alguém para ser responsável deles na viagem, um amir, que é o responsável deles na viagem, para quando haver disputa, ele ser quem resolve a disputa e ele dá a última palavra. Portanto, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, quando enviava um exército ou uma expedição, enviava um responsável desse exército ou essa expedição, e ele, sallallahu alaihi wasallam, aconselhava a esse responsável do exército a taqwallah azza wa jal, awsahu bi taqwallah, como disse Burayda, o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, recomendava a ele a taqwa, temer Allah subhanahu wa ta'ala. Isso que ele foi dado é uma grande responsabilidade, ser responsável pelos muçulmanos. Sendo assim, deve temer Allah subhanahu وتعالى. E isso mostra-nos de que os líderes devem ser tementes de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que aquele que não tem taqwa não deve ser colocado como líder. Aquele que não tem taqwa não deve ser colocado como líder. Pois vai, yani, saiu-se do Amr al-Muslimin. Vai estragar, vai trazer malefícios aos assuntos dos muçulmanos. Aos assuntos dos muçulmanos. Portanto, o líder deve ser alguém que teme Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam, como disse Buraida, aconselhava aqueles que ele escolhia para serem líderes dos exércitos dos muçulmanos para serem piedosos ou tementes de Allah subhanahu wa ta'ala. Bem como o exército. Yani, não só o profeta sallallahu alaihi wasallam aconselhava ao yani, dirigente ou líder do exército para ser yani, para temer Allah subhanahu wa ta'ala, mas também aconselhava também ao grupo dos muçulmanos para temer Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que Buraida disse radiyallahu anhu, awsahu bi taqwa Allah wa man ma'ahu min al-muslimin wa man ma'ahu min al-muslimin khayra. Yani, quer dizer que ele sallallahu alaihi wasallam aconselhava ao exército muçulmano a taqwa Allah subhanahu wa ta'ala, bem como o seu exército e a prática do bem. E a prática do bem. Faqala, yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia depois para eles, depois de aconselhar a eles a temerem Allah subhanahu wa ta'ala, dava a ele outros conselhos. Dizia: "Ughzu bismillah fi sabilillah, qatilu man kafara billah, ughzu wa la taghullu wa la taghdiru wa la tumathilu wa la taqtulu walida." Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam aconselhava ao líder dos exércitos, bem como os muçulmanos, a combaterem no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, em nome de Allah subhanahu wa ta'ala. E aqui mostra-nos de que o combate pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala deve ser somente para Allah subhanahu wa ta'ala, e não para ganhar isto e aquilo. E isso mostra-nos também, yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando vimos no início do hadith que ele escolhia, colocava alguém como líder ou responsável pelos muçulmanos nessa batalha, isso mostra, como mencionaram os ulama, de que al-jihad la yakunu illa bi amri wali al-amr. Yani, quer dizer que não existe jihad, não existe combate pela causa de Allah, senão com a permissão do governante dos muçulmanos. Senão com a permissão do governante dos muçulmanos. Ele que organiza os exércitos. Como vimos aqui, o profeta sallallahu alaihi wasallam colocava líderes nos exércitos, dava conselho ao exército. Portanto, esses indivíduos que saem nos dias de hoje e dizem que estão a fazer jihad, qual é o jihad que estão a fazer? Qual é o jihad que estão a fazer? Se eles primeiro deixaram a mão da obediência, não obedecem os governantes, criam milícias e dizem que vão fazer yani, jihad. Vão fazer que jihad? Qual é esse jihad que faz sem ter a permissão do líder dos muçulmanos? E esses que eles chamam de líder dos seus grupos nem são líderes dos muçulmanos. Portanto, é importante o muçulmano conhecer as regras do jihad e não cair nessas, yani, nessas milícias que auto-se intitulam se fazer jihad. E como mencionaram os sábios, fazem jihad no caminho do shaitan. E não é no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Veja aqui o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: "Ughzu bismillah." Combatam em nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que o objetivo aqui não é nada senão levantar a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Esses indivíduos que aparecem nos dias de hoje a jihad, começam a cantar Allahu Akbar. Pensam de que isso, yani, proferir isso, vai mudar a situação deles. Quer dizer que o ato que eles vão praticar, estão a praticar em nome de Allah. Não, por mais que você diga Allahu Akbar enquanto você está a destruir, está a causar calamidades, isso não torna o teu ato abençoado. Não torna o teu ato abençoado. Portanto, não podemos nos deixar levar com esses slogans que eles carregam bandeira La ilaha illallah e coisas dessa natureza e começam a gritar Allahu Akbar. Isso é algo contrário à Sharia islamia. O que eles fazem é contrário à Sharia Islâmica. Por mais que vejam, digam La ilaha illallah. E como vamos ver nos conselhos do Profeta sallallahu alaihi wasallam, eles contrariam tudo aquilo que o Profeta sallallahu alaihi wasallam aconselhava os muçulmanos quando iam ao combate pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto o Profeta sallallahu alaihi wasallam chama a atenção de que o combate deve ser pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, não pela causa do grupo fulano, não para aumentar a terra ou para ganhar controle de terras. Esse não é o objetivo do jihad. O jihad no Islam é para elevar, para colocar as pessoas no Islam e para que Allah subhanahu wa ta'ala seja o adorado somente. Tanto esse é o objetivo do jihad. Não é destruir infraestruturas, não é decapitar pessoas, como iremos de ver ainda no conselho do profeta sallallahu alaihi wasallam mais para frente. Portanto, o jihad é para colocar as pessoas no Islam e não é para afugentar as pessoas do Islam, como fazem vários grupos que auto-intitulam de fazer jihad. Portanto, o jihad é somente para Allah subhanahu wa ta'ala, que é para que as pessoas somente adorem Allah subhanahu wa ta'ala. Ughzu bismillah fi sabilillah. O profeta sallallahu alaihi wasallam dizia aos muçulmanos que iam à batalha: combatam em nome de Allah e no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso quer dizer fi sabilillah, de acordo com a legislação de Allah subhanahu wa ta'ala. Não é fazer jihad de acordo com o objetivo do grupo fulano ou fulano. Portanto, o objetivo do jihad, como disse, é para elevar a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. E como é que se eleva a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala? Colocando as pessoas a adorarem somente Allah subhanahu wa ta'ala. Fi sabilillah, quer dizer, de acordo com a legislação de Allah subhanahu wa ta'ala. Não de acordo com maluquices de Osama bin Laden ou Abu Bakr Baghdadi e todos esses shayatins. E mais à frente o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia: قاتلوا من كفر بالله. Combatem aqueles que descreram em Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que o combate não é para contra os muçulmanos. E a maior parte desses grupos que a gente vê nos dias de hoje, como é o caso da Al-Qaeda, Daesh, que chamam de Estado Islâmico, onde que combatiam? Combatiam nos países muçulmanos. Afeganistão é um país muçulmano. Surgiram no Iraque. O Iraque é um país muçulmano. Surgiram na Síria. Na Síria faziam o quê? Matavam muçulmanos. Aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que o combate pela causa de Allah é feito para aquele que não é muçulmano, para que ele entre no Islam. Enquanto esses grupos que existem hoje vêm combater os muçulmanos nos países muçulmanos. E disse mais para frente, sallallahu alaihi wasallam: "Ughzu wa la taghullu." Combatam no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala e não roubem os espólios de guerra. Isso é uma proibição de a pessoa levar algo que os muçulmanos obteram durante a batalha, pois existem regras de distribuição disso. Existem regras de distribuição disso. E vimos um pouco dessas regras nas aulas de Dura al-Bahia. Aquele que quiser pode voltar para as aulas sobre isso. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu os muçulmanos de roubarem os espólios de guerra, aquilo que os muçulmanos já alcançaram ou obteram naquela batalha que eles fizeram. Então, isso deve ser juntado e dividido pelo responsável dos muçulmanos. وَلَا تَغْدِرُوا. E não sejam traidores, traçoeiros. Se houver um acordo entre os muçulmanos e os não muçulmanos de não agressão, você não pode ser traidor e combater esses que têm acordo de, como diz, cessar fogo. Portanto, o profeta aqui, sallallahu alaihi wasallam, proíbe a traição nos acordos. E os muçulmanos são permitidos de fazer acordos de acordo com o maslaha. E se o governante dos muçulmanos ver que existe benefício aos muçulmanos terem acordos de não combate com países não muçulmanos ou não muçulmanos de uma forma geral, eles podem fazer isso. Então, você não pode sair e romper esse acordo que existe entre muçulmano e não muçulmano de não combaterem uns aos outros e você ir combater os não muçulmanos. E é isso que acontece com esses grupos. Alguns deles radicalizam jovens nos países muçulmanos para fazerem atentados contra os não muçulmanos. Outros encorajam esses jovens que eles radicalizaram a irem matar todos os muçulmanos, todos os não muçulmanos que eles encontrarem nos países muçulmanos. E isso é traição. É traição, pois esse não muçulmano entrou no país muçulmano e foi dado garantia de segurança. Portanto, você vir fazer mal a ele, isso é traição. Isso é traição. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu isso. E a gente, se voltar à sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, a gente sabe que em Medina existiam judeus. Existia pacto de não agressão entre os muçulmanos e os judeus. Embora os judeus, eles próprios, quebraram esse pacto posteriormente, mas existia esse pacto entre muçulmanos e não muçulmanos, que são os judeus, de viverem em Medina sem agressão. E os muçulmanos viveram sem agredir os judeus que existiam em Medina. Mesmo sendo Medina um país, podemos assim dizer, um estado muçulmano. Disse sallallahu alaihi wasallam mais para frente: "Wala tumathilu", quer dizer que quando você for ao combate, tiver a combater, não desfigure os mortos. Cortar a cabeça, cortar a orelha, cortar os braços, mutilar parte do corpo, ou coisa dessa natureza, desfigurar isso, ou abrir a barriga dele, tirar as tripas, ou coisa dessa natureza. Tudo isso é proibido. Tudo isso é proibido. E você vai ver nesses grupos que se intitulam de fazer jihad nos dias de hoje, contrariam isso tudo que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse. A primeira coisa que eles se vangloriam é cortar a cabeça das pessoas e mostrar as pessoas com as câmeras de filmar. Ou filmam quando eles estão a cortar a cabeça de pessoas. Ou tiram fotografias de cabeça de pessoas. E isso tudo é o que o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu. Disse: "Wala tumathilu. Wala tumathilu." E não desfigureis os mortos. Se ele morreu, morreu na batalha. Mas você não deve chegar a tirar o braço dele, ou cortar a perna dele, ou tirar a cabeça dele, e coisas dessa natureza. E mais à frente, o profeta sallallahu alaihi wasallam, aconselhando ainda o exército, disse: "Wala taqtulu walida." E não mateis as crianças. Quer dizer que, se durante a batalha entre os muçulmanos e não muçulmanos existirem, na parte dos não muçulmanos, crianças, então os muçulmanos são proibidos de tocar as crianças. De tocar as crianças. E como disse, isso tudo é contrário àquilo que você vê nesses grupos que se intitulam de jihad. Levam bomba, vão explodir numa aldeia, morrem mulheres, crianças, idosos e tudo mais. E eles nem se importam com isso. E mais à frente, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "وَإِذَا لَقَيْتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ." Se você encontrar o seu inimigo dentre os politeístas, "فَادْعُوهُمْ إِلَى ثَلَاثَ خِلَالٍ أَوْ خِصَالٍ." O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, veja esse conselho do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele disse: se você for à batalha e encontrar-se com o seu inimigo dentre os mushrikin, "فَادْعُوهُمْ", chama ele para três coisas. Quer dizer que você deve dar, antes de combater esse não muçulmano, esse politeísta, você deve dar a ele três opções. Você deve dar a ele três opções. Veja aqui esse ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam, que é contrário àquilo que você ouve nos dias de hoje desses grupos extremistas que chamam a si próprios de mujahidin. Eles vão, matam até aquele que diz "La ilaha illallah", eles matam. Aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, antes de combater, dê-lhe três opções. E você vê esses grupos, como se diz, vão erradicar tudo aquilo que encontram na sua frente. Portanto, isso mostra-nos de que esses grupos que se intitulam de fazer jihad estão a fazer jihad no caminho do shaitan, não é no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam chama a atenção ao exército muçulmano antes de combater esse politeísta, dê-lhe três opções. Quais são essas três opções? Disse sallallahu alaihi wa sallam: فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابَكَ ou فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُكَ فَقْبَلْ مِنْهُ. Ele disse: se ele, o politeísta, aceitaram uma dessas três opções que você dar a ele, você deve aceitar dele. Veja só, o profeta sallallahu alaihi wa sallam primeiro disse não combater os politeístas sem dar ele três opções, que vamos ver daqui a pouco. E se esse politeísta aceitar uma das três opções, você não deve tocar a ele. Você não deve tocar a ele. Faqbal minhu, aceite dele. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse aceite dele. وكف عنه يعني deixa ele em paz. Se ele aceitar uma das três opções que você dar a ele, então deixa ele em paz. ثم ادعوهم الى الاسلام. Essa é a primeira opção, chamar a eles para o islam. Chamar a ele para o islam, quer dizer que antes de você combater a ele, deve chamar a ele para o islam. E esses grupos que existem nos dias de hoje, será que eles chamam alguém para o islam? Eles nem sequer conhecem o próprio Islã. Eles nem sequer conhecem o próprio Islã. Yani, ontem estava na rua, era marginal, e hoje você ouve o fulano é mujahid, colocou, tapou a sua cara com a mascarose, pegou uma AKM e está a gritar Allahu Akbar. Esse que vai chamar alguém para o Islã. Esse que vai chamar alguém para o Islã. O profeta sallallahu alaihi wa sallam aqui disse, primeiro chamar ele para o Islã. Chamar a ele para o Islam. Esse que você que vai combater, chama ele para o Islam primeiro. E esses indivíduos vão matar até o próprio muçulmano. Aquele que diz La ilaha illallah, eles matam. Até se alguém dizer La ilaha illallah em frente deles, dentre os descrentes, ele vai dizer nada. Esse está a dizer La ilaha illallah porque viu a minha arma. Yani, aqui o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse aceite dele. Yani, quer dizer que você não tem nada a ver com o que está no coração dele. O que está no coração dele, você não tem nada a ver. Não é tua responsabilidade. Se alguém vir dizer La ilaha illallah, você aceita dele. Por mais que seja no campo de batalha. Daí que vem um hadith que um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wa sallam estava numa batalha e um não muçulmano disse La ilaha illallah. Quando estava prestes para ser morto com um dos muçulmanos, ele disse La ilaha illallah. E aquele sahaba, mesmo assim, cortou a cabeça e disse, você está dizendo La ilaha illallah porque viu a minha espada. Então cortou a ele. E foi, as pessoas foram informar o profeta sallallahu alaihi wa sallam sobre isso. O profeta sallallahu alaihi wa sallam ficou muito furioso. Disse, você matou ele depois de dizer La ilaha illallah. Portanto, você não é responsável pelo coração das pessoas. O que está no coração das pessoas. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wa sallam aqui disse, Fadu'uhum ila al-islam. Quer dizer que não é só dizer para ele, diga La ilaha illallah, explica para ele o que é La ilaha illallah, principalmente nos dias de hoje, que as pessoas nem sequer conhecem o próprio significado de La ilaha illallah. Quer dizer que você deve explicar, ele tem que fazer da'wah para esse não muçulmano, antes de você combater a ele. Fa'in ajabuka, se ele responder, ele aceitar esse primeiro chamamento, que é o chamamento para o Islam, então, dá ele duas opções. فإن أجابوك سيلي أسيتار إيسو فاقبل منهم يعني أسيت ديلي إيسو كير زكي وسنو ديفي دوبيدار زكي ناو إشتكي تو دوبيدار ديسي لا إله إلا الله بركي تاكو ميدو دي مرير تاكو ميدو دي مرير بروسي ديسي لا إله إلا الله انتاو نمو أسيتار ديلي أكيو بروفيتا صلى الله عليه وسلم ديسي فاقبل منه أسيت ديلي إيسو وكف عنه إديش إلي مباش ثم أدعوهم إلى تحول من دارهم إلى دار المهاجرين. يعني وبروفيت صلى الله عليه وسلم أكيد يعني فلو صبري سيلي أسيطار الإسلام شما إلي بارا فزير هجرة برا أترى دوش مهاجرين رفرنسي مدينة. يعني وبروفيت صلى الله عليه وسلم كون فلو يستوى سرفرير مدينة بوج إرى دار الهجرة إرى أترى دا إميغراسان وندوش مسلمانوش أكيش كيف كابا مسلمانوش كواندو في كابا مسلمانوش iam para Medina, pois era a terra dos muçulmanos. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse aqui, se ele aceitar o Islam, convide ele para fazer hijra, para emigrar para Medina. وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. Ele disse assim, esses aceitarem fazerem hijra, então eles terão os mesmos benefícios que os muhajirin têm, que são aqueles que emigraram de Mecca para Medina, e terão as mesmas responsabilidades. Quer dizer que serão tratados como os muhajirin. وعليهما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها, يعني se eles recusarem, quiserem permanecer nas suas próprias terras e não fazerem hijra, o profeta صلى الله عليه وسلم disse, فأخبرهم, informa eles, أنهم يكونون كأعراب المسلمين, eles vão ser tratados como os beduínos muçulmanos, vão ser tratados como os beduínos muçulmanos. يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين. Quer dizer que eles serão como os muçulmanos, yani, normais. Não terão nenhum benefício dos muhajirin. Quer dizer que os muhajirin têm benefícios que outros muçulmanos não têm. Portanto, aquele que, depois de abraçar o Islam, emigrar para Medina, terá esses benefícios que os muhajirin têm. E mais à frente, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء. يعني quer dizer que esses que abraçaram o Islam, yani antes de serem combatidos e foram convidados para fazerem hijra, emigração para Medina, e eles permanecerem, yani preferirem permanecer nos seus lugares, então eles serão tratados como muçulmanos normais e não terão nenhum direito de ghanima, porque os muhajirin tinham direito de ghanima, como Allah subhanahu wa ta'ala, yani, mencionou no Al-Qur'an de que os espólios de guerras, e bem como aquilo que os muçulmanos encontravam de terra e produzia, ia para os muhajirin e os ansar, como Allah subhanahu wa ta'ala mencionou, yani, no Al-Qur'an. Portanto, aquele que abraçasse o Islam e fosse para Medina, teria esse direito, e teria essas, podemos dizer, entre aspas, regalias. Se recusasse, então, seria como um muçulmano normal, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, não teria nenhum direito de al-ghanima wal-fay, illa an yujahidu ma'al muslimin, excepto se ele combater com os muçulmanos. Quer dizer que ele teria os espólios de guerra somente se combatesse com os muçulmanos. Enquanto que os muhajirin, mesmo yani, aqueles que por algum motivo não foram capazes de combater, tinham direito de yani, esses benefícios que eram dados para aqueles que combatiam no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنْهُمْ أَبَوْ فَاسْأَلُهُمْ الْجِزْيَ. Quer dizer que eles, os kufar, primeiro era dada a primeira opção, como mencionamos anteriormente, de abraçar o Islam. Se ele abraçar o Islam, então era dado essas duas opções de fazer hijra ou permanecer onde ele estava. E os benefícios de cada um, yani, era dado benefício de acordo com a imigração ou não. Se ele, essa pessoa, esse yani, mushrik, recusar abraçar o Islam, então era dado segunda opção. Antes de ser combatido, era dado segunda opção, que é pagar a jizya, fas'aluhum jizya, pagar a jizya, yani, pagar um tributo. Quer dizer que ele permanecia com a sua religião, o Islam ia yani, aceitar dele a religião que ele pratica, por exemplo, os Nasara, os cristãos, permaneciam com a sua religião, mas deveriam pagar um tributo, deveriam pagar uma taxa aos muçulmanos, referente à proteção que iam receber por viverem nos países yani, sob o controle dos muçulmanos. فَإِنْهُمْ أَجَابُوكَ, se eles aceitarem isso, pagar o jizya, فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكَفَّ عَنْهُ. Yani, se eles aceitarem pagar jizya, pagarem essa taxa e permanecerem com a sua religião, então, yani, aceite isso deles e deixe eles em paz. E qual era a terceira opção? É o que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, فَإِنْهُمْ أَبَوْ, se eles recusarem abraçar o Islam, recusarem pagar a jizya, فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلُهُمْ. Portanto, se eles recusarem abraçar o Islam e recusarem pagar a taxa, então não resta senão o combate. Não resta senão o combate. Quer dizer que seriam combatidos. Serão combatidos até a morte. Portanto, veja que yani, o Islam não veio entrar num sítio, numa zona e destruir todos e matar todos sem dar ali nenhuma escolha. Aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: primeiro, chamar eles para o Islã. Segundo, se eles não aceitaram o Islã, dá a opção a eles de pagar uma taxa e permanecerem com as religiões que eles têm. Se recusarem essas duas opções, então a terceira opção é o combate. É o combate. Veja essa justiça do Islã. Quando você vai ver até as campanhas das cruzadas, nenhum deles tinha esses ensinamentos de as pessoas serem dadas opções ou não. Eles entravam nas zonas, vai ler sobre as cruzadas. Eles dizimavam as pessoas, vinham matar as pessoas da pior forma. E veja a história dos muçulmanos na Península Ibérica, Andalus, que eram forçados a converter-se ao cristianismo, e quando eram duvidados, eram colocados na prisão ou mortos. Sallallahu alaihi wasallam. Tanto mais à frente, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, aconselhando o exército muçulmano: wa idha hasarta ahla hisnin, e se vocês cercarem pessoas que estão escondidas ou que se protegeram numa fortaleza, às vezes no tempo de guerra anteriormente, o exército às vezes ia se fortalecer nas fortalezas. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui aconselhava dizer que se vocês cercarem um exército dos kufar numa fortaleza, فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. Se eles quiserem a proteção ou fazer um acordo em nome de Allah e do seu mensageiro, vocês não aceitam isso, fazer um acordo em nome de Allah e do seu mensageiro. ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. Ele quer dizer que sallallahu alaihi wasallam, de que se vocês cercarem um exército dos não-muçulmanos e eles quiserem fazer um acordo, fazer um acordo para terminar a guerra, se eles disserem que querem fazer um acordo em nome de Allah e em nome do seu mensageiro, para ganharem a proteção em nome de Allah e do seu mensageiro, recusem isso, mas sim façam acordos em teu nome, você que é líder do exército, e em nome dos que estão contigo na batalha, Por que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse isso? Os ulamas mencionaram para evitar que, quando houver um erro, não ser atribuído isso a Allah subhanahu wa ta'ala e ao seu mensageiro. Quer dizer que, se houver um acordo nessa batalha, nessas circunstâncias, e houver uma, por exemplo, um dos muçulmanos, por exemplo, romper esse acordo, então, se for um acordo que foi feito em nome de Allah, então Allah subhanahu wa ta'ala aqui, o seu nome está sendo não respeitado. E para evitar isso, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: então faça acordos em teu nome, faça acordo em teu nome e em nome do que estão contigo, e não menciona em nome de Allah subhanahu wa ta'ala e do seu mensageiro. E isso é o que os sábios mencionaram, que é ta'zimullah azza wa jal, devido a veneração a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui proibiu os muçulmanos de usar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala e de seu mensageiro nessas circunstâncias, para evitar que, quando haver uma brecha do contrato ou do pacto, não ser atribuído isso a Allah subhanahu wa ta'ala e ao seu mensageiro. Walakin ij'al lahum dhimmataka wa dhimmat ashabik fa innakum أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. Ele صلى الله عليه وسلم disse: a razão disso é que, se haver, como disse, desacordo, ou se haver uma das partes que não cumpre com o contrato, então isso, se existir o nome de outro além de Allah subhanahu wa ta'ala nesse contrato, então isso é menor no dano do que quando tem o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que o nome de Allah subhanahu wa ta'ala não deve ser acompanhado por traição ou yani, rompimento de acordos. Quer dizer que os acordos que são feitos em nome de Allah subhanahu wa ta'ala não devem ter nenhuma traição ou ruptura ou coisa dessa natureza, devido ao respeito a Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para eles fazerem acordos em nome deles, yani, mencionarem o nome deles e aqueles que estão com eles, para evitar colocar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala de seu mensageiro nesses acordos e por um outro motivo houver uma ruptura do acordo. Então o nome de Allah subhanahu wa ta'ala vai estar num acordo que foi traçoeiro ou baseado na falsidade e coisas dessa natureza. Portanto, isso mostra a importância de ta'zim Allah azza wa jalla, venerar Allah subhanahu wa ta'ala nesses acordos. Quer dizer que se você fazer um acordo com o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, você está proibido de mentir ou fazer traição nesse acordo ou coisa dessa natureza, pois o nome de Allah subhanahu wa ta'ala deve ser venerado. Quer dizer que você usou o nome de Allah subhanahu wa ta'ala como testemunha, então você deve manter esse acordo. E mais à frente ele sallallahu alaihi wasallam disse: وَإِذَا حَصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَن تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلُهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَلَكِنْ انْزِلُهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا. E mais à frente ele sallallahu alaihi wasallam disse: se vocês cercarem esse grupo dos mushrikun e eles pedirem para você julgar a ele com base na lei de Allah subhanahu wa ta'ala, então não julgue de acordo com a lei de Allah subhanahu wa ta'ala. Por quê? Para evitar que você atribua a Allah subhanahu wa ta'ala algo que não é correto. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: walakin unziluhum ala hukum, julga ele de acordo com as tuas leis. Quer dizer que o exército dos muçulmanos e o líder dos muçulmanos nessa ocasião tem o direito de escolher aquilo que é conveniente de acordo com aquilo que eles verem que é correto. Daí que não podem atribuir esse julgamento ao julgamento de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا. Quer dizer que você não sabe se você vai acertar com o julgamento de Allah subhanahu wa ta'ala ou não. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu a ele de dizer que vão julgar com o julgamento de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso mostra, como mencionaram os sábios, de que é permitido ou al-ijtihad, fazer esforço no hukum. Quer dizer que o governante muçulmano pode fazer esforço para um determinado assunto e julgar com base naquilo que ele vê que é o mais conveniente. Portanto, esta narração tem várias lições e o tempo não nos permite a gente abordar todas essas lições, mas a gente pode notar durante a leitura do hadith de que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensina de que quando a gente vai combater pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, devemos combater para chamar as pessoas para o tawhid, e ninguém deve ser combatido até que seja chamado as três coisas que a gente mencionou, que é o Islam, caso não o jizya, a taxa ou o valor que o não muçulmano paga para permanecer na sua religião, ou quer dizer que a terceira coisa, a última opção, é que é o combate. E também vimos, com base na narração que a gente leu, de que o jihad, o combate pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, não é feito senão com a permissão do líder dos muçulmanos. Não é feito senão com a permissão do líder dos muçulmanos. E não é como fazem esses grupos que andam por aí a dizer que fazem jihad, que na verdade são milícias rebeldes. E também essa narração mostra-nos de que é permitido aos muçulmanos de aplicarem taxas aos não-muçulmanos para que eles permaneçam com a sua religião e convivam yani, no mesmo país ou no mesmo, na mesma cidade com os muçulmanos. E também vimos a proibição de desfigurar os mortos nas batalhas, cortar a cabeça, cortar as mãos e coisas dessa natureza. E também vimos a importância de respeitarmos o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, a importância de respeitarmos Allah subhanahu wa ta'ala, o nome de Allah subhanahu wa ta'ala e de seu mensageiro. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu que o nome de Allah subhanahu wa ta'ala e de seu mensageiro sejam mencionados em promessas ou acordos para que as pessoas posteriormente não destruam esses pactos ou há traição nesses pactos, e o nome de Allah subhanahu wa ta'ala foi mencionado, e isso é desrespeito a Allah subhanahu wa ta'ala e o seu nome. Tanto o muçulmano deve respeitar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, de modo que não menciona o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, senão naquilo que é bastante importante, como vimos nos capítulos anteriores, de que o nome de Allah subhanahu wa ta'ala deve ser respeitado e venerado, e não deve ser como vimos no capítulo daquele que jura bastante usando o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, que tomou o nome de Allah subhanahu wa ta'ala como mercadoria. Tanto o nome de Allah subhanahu wa ta'ala não é mercadoria, não é também um objeto para ganhar fins mundanos e coisas dessa natureza. E também não é um objeto para as pessoas usarem para traírem, para fazerem traição. Tanto aquele que garante proteção, por exemplo, com o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, alguém vem lhe pedir proteção em nome de Allah subhanahu wa ta'ala e ele aceita isso, ele é obrigado de proteger essa pessoa, independentemente das consequências, pois ele aceitou a proteção dessa pessoa, aceitou proteger essa pessoa em nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, ele deve cumprir com isso, independentemente das consequências. Portanto, existem várias, como disse, várias lições que podemos tirar nesta narração, e o tempo não nos permite. Vamos parar por aqui e pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos permaneça sobre o monoteísmo até encontrarmos com ele subhanahu wa ta'ala. Wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.